Hindemith. Sons que precisam de ser tratados com cuidado. Um programa de Beatriz Carranca. Thank you. Paul Hindemith nasceu em Hanau, na Alemanha, em novembro de 1895 e morreu em dezembro de 1963, aos 68 anos. Foi compositor, professor, violinista, violista e maestro. Compôs óperas, balés, música orquestral, de câmara, obras vocais para piano solo e Gebrauchsmusik, música utilitária para vários instrumentos, na qual se inclui os mecânicos. Numa fase inicial, chocou o público de concertos clássicos com sons ofensivamente novos, ritmos abruptos, dissonâncias extravagantes, incorporação de elementos de jazz, que lhe valeram a reputação de papão de classe média. Na época do nacionalsocialismo, a interpretação das suas obras foram proibidas e ele teve de emigrar, primeiro para a Suíça e depois para os Estados Unidos da América. As suas composições mudaram então para uma orientação neoclássica, explorando de um modo pessoal a sinfonia, a sonata e a fuga. Ao fazê-lo, enfatizou a importância do domínio da técnica composicional como pré-requisito indispensável para o criador musical. Thank you. Filho do pintor da construção civil Rudolf Hindemith e de Sophie Werneck, Hindemith nasceu numa família de classe operária. Passou a infância em Rodenbach, perto de Hanau. Teve uma irmã e um irmão, Antoni, nascida em 1898, e Rudolf, nascido em 1900. Nesse ano, a família mudou-se para Mülheim, em Maine, onde completou a escola primária e recebeu as primeiras aulas de violino. Em 1905, mudou-se para Frankfurt, am Main. O pai apostou muito na educação musical dos filhos. Apesar do seu gosto e talento musical, ele nunca teve a oportunidade de a ter. Em 1914, apesar da sua idade avançada, aos 44 anos, Rudolf Hindemith alistou-se como combatente na Primeira Guerra Mundial. Morreu em 1915 como soldado de infantaria num confronto corpo a corpo na Batalha de Champagne, perto de Soest-Perthes. Paul Hindemith aprendeu a tocar violino desde os 9 anos de idade. Seguindo uma recomendação da sua professora Anna Hegner, frequentou com uma bolsa de estudos o Conservatório Ohr, a partir de 1909, e estudou na classe de violino de Adolf Hebner. A partir de 1912, recebeu aulas de composição de Arnold Mendelssohn e Bernard Seckles, com quem também estudou Theodor Adorno. Durante as férias de verão de 1913 e 1914, para ganhar dinheiro, acompanhou bandas de entretenimento na Suíça. Em 1916, foi contratado como primeiro violinista na Orquestra da Ópera de Frankfurt. Durante a Primeira Guerra Mundial, Hindemith foi transferido para a Alsácia em janeiro de 1918 como músico militar num regimento de infantaria. A partir de abril, a sua unidade ficou estacionada no norte da França e na Bélgica, onde experimentou os horrores da guerra. Em dezembro de 1918, foi dispensado do serviço militar. A estreia da ópera em um acto, Mörder, Hoffnung der Frauen, Opus 12, e Das Nussnussi, ein Spiel für Burbanisch Marionetten in einer Nacht, Opus 20, no Teatro Estadual de Württemberg, em Stuttgart, sob a direção de Fritz Busch, em 1921, causou escândalo devido às alusões à moral sexual contemporânea e irónica citação de Tristan und Isolde, de Richard Wagner, um compositor sagrado. Santa Susana, Opus 21, a terceira ópera deste tríptico, do período inicial de estreada em 1922 na Ópera de Frankfurt, também causou indignação. Thank you. Mädchen holen! Thank you.

Das influências inaugurais de Richard Strauss, Franz Schreker e Arnold Schoenberg, depois de 1920, Hindemith abraçou a linguagem expressionista, seguindo a tendência do período. Indignou o público conservador com estas óperas com libretos de autores contemporâneos que exploravam temas da sexualidade de uma forma provocadora, afrontando a moral estabelecida. Santa Susana tratava das fantasias eróticas de uma freira. Formado em 1921, o Quarteto Amar, no qual Hindemith tocou viola d'arco até 1929, foi um dos conjuntos de câmara mais proeminentes da música contemporânea. Nele participou também o seu irmão no violoncelo. Thank you. Thank you.

Hindemith foi também um grande adepto da Neue Sachlichkeit, nova objetividade, na década de 1920, escrevendo 8 composições intituladas Kammermusik. Em 1922, algumas das suas peças foram tocadas no Festival da Sociedade Internacional de Música Contemporânea, em Salzburgo, chamando a atenção de um público internacional. No ano seguinte, começou a trabalhar como organizador do Festival Donaueschingen, programando obras de vários compositores de vanguarda, neles incluindo Anton Webern e Arnold Schönberg. Em 1924, casou-se com a atriz e cantora Johanna Gertrud Rothenberg, de origens judias. Uma união que não teve filhos. Hindemith entrou em contacto com a rádio através do seu amigo e cunhado, o pioneiro e então chefe da estação emissora de Frankfurt, Hans Flesch. Bertolt Brecht, Walter Benjamin, o jovem Theodor Adorno e Paul Hindemith trabalhavam para a estação de Frankfurt sob sua direção. Como resultado, surgiram obras radiofónicas como as Anekdoten für Radio, 3 peças para 5 instrumentos, em 1925. E, planeada desde o início para o novo meio de comunicação, a cantata radiofónica Der Lindbergh-Flug, o voo de Lindbergh, foi apresentada no Festival de Música de Câmara Alemã em Baden-Baden, cujo programa foi dedicado à música original para a rádio, uma produção conjunta com música de Kurt Weill, Hindemith e Bertolt Brecht. Hindemith também mostrou temporariamente interesse nos primeiros estádios de desenvolvimento de instrumentos elétricos. Confrontado pela primeira vez com Georg Mager, em 1926, em Donaueschingen, interessou-se pelas possibilidades dos instrumentos mecânicos da empresa Velte e Sohne. Enquanto professor universitário em Berlim, acompanhou o desenvolvimento do Trautonium, um sintetizador eletrónico inventado por Friedrich Trautwein, em Berlim, no Laboratório de Rádio e Música da Musikhochschule, tendo sugerindo a sua apresentação em Berlim no ano de 1930. Em 1927 foi nomeado professor na Berliner Hochschule für Musik, em Berlim. Escreveu a partitura para o filme experimental Ghosts Before Breakfast, Vormittagsbuch, realizado por Hans Richter, em 1928. A partitura e o filme original foram posteriormente queimados pelos nazis. Os nazis duvidaram da qualidade musical da Hindemith, condenando-a como bolchevismo cultural ou degenerada. Em dezembro de 1934, durante um discurso no Palácio dos Desportos de Berlim, o ministro da Propaganda da Alemanha, Joseph Goebbels, denegriu publicamente Hindemith, qualificando-o como um barulhento atonal. O compositor foi suspenso do cargo de professor na Universidade em Berlim. Os nazis baniram a sua música em outubro de 1936, sendo posteriormente incluído na exposição Entartete Musik, Música Degenerada, realizada em Düsseldorf em 1938.

Thank you. Entre 1935 e 1937, Hindemith passou várias semanas na Turquia, convidado pelo governo para reformar, segundo o modelo ocidental, a formação dos músicos e professores de música do Conservatório de Ankara. Neste país, foi a figura principal de uma nova pedagogia musical, liderando a reorganização da educação musical turca e impulsionando o estabelecimento da ópera e balé estatal turco. Em 1938, Hindemith e a esposa partiram para o exílio, primeiro na Suíça e, depois do eclodir da Segunda Guerra Mundial, para os Estados Unidos no início de 1940. fez palestras e aceitou uma oferta da Universidade de Yale em New Haven, estado de Connecticut, para uma cátedra de teoria musical, fundando o Collegium Musicum. Ensinou ainda na Universidade de Buffalo, na Universidade de Cornell e no Wells College. Em 1940, tornou-se membro da Academia Americana de Artes e Ciências e foi eleito para a Academia Americana de Artes e Letras em 1947, depois de receber a cidadania americana. Alternando com Yale, Hindemith também ensinou na Universidade de Zurique a partir de 1951, onde uma cadeira de musicologia foi criada para ele. Em 1953, ele deixou os Estados Unidos e fixou-se na Suíça. Após o fim da sua atividade docente em Zurique, em 1957, Hindemith continuou a trabalhar como maestro e compositor. A sua obra tardia inclui obras importantes como a Sinfonia Die Harmonie der Welt, composta entre 1956 e 1957, o Octeto, de 1958, o Concerto para Órgão, de 1962, e a Missa para Coro Misto a Capela, de 1963. Entre as obras mais apreciadas do compositor constam Klaviermusik mit Orchester, para piano tocado com a mão esquerda e orquestra, de 1923. Os 7 quartetos de cordas compostos entre 1915 e 1945, as sonatas para violino solo e para violino e piano, as sonatas para violoncelo e violoncelo e piano, para piano solo, a magnífica Ludus Tonalis, para piano solo de 1942, a Metamorfose Sinfónica sobre temas de Carl Maria von Weber, de 1943, os Lieder ou a Sinfonia Matthias der Mahler, de 1934. De referir ainda às suas peças de música eletroacústica e para piano e órgão mecânicos. Thank you. Após a estreia da sua última composição, a 12 de novembro de 1963, em Viena, Hindemith inicialmente regressou à sua residência em Blonay, na Suíça. No seu aniversário, ficou gravemente doente e, a seu pedido, foi internado no Marianne Hospital, em Frankfurt am Main. Aí morreu a 28 de dezembro de uma inflamação no pâncreas. No ano anterior, foi premiado com o prémio Balzan pela riqueza, extensão e variedade de sua obra, que está entre as mais válidas na música contemporânea, contendo obras-primas de ópera e de música de câmara. O grande pianista Glenn Gould disse, num vídeo onde interpretou as fugas de Hindemith: "Paul Hindemith is one of the few composers of our own time who can undeniably be called a fuguist to the manner born. Hindemith has developed a very special language of his own, a language that is contemporary in the best sense of the word. But in its attempt to provide harmonic logic, uses what you might call a substitute tonality." Este programa teve locução de Mafalda Prussofa e João Soares Santos. Realização de Beatriz Carranca.